A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Ato de escolher um refrigerante hoje é um trabalho hercúleo, né? Se a gente for pensar, pois temos que escolher ali nas prateleiras dos supermercados centenas de opções de marcas, sabores, tamanhos e, claro, os preços também. É, só a Fanta, por exemplo, deve ter um 6, né? Eu já impressionante, vi né? Muitas como versões, vários sabores. Eles misturam sabor de tudo, é impressionante. Tem um que brilha no escuro, um azul, já viu? Não. Aqui deve ser feito de plutônio, não tem outra composição que deve fazer aquilo. E tantos outros refrigerantes, né? Que a gente sabe que tem hoje. A gente está acostumado com as marconas, assim, nas gôndolas ali. Mas existem aquelas submarcas. Você sabe que devido à publicidade, meu pai mora numa cidade pequena de Minas, como eu já falei, e quando ele vem para São Paulo, o pessoal de lá pede pra ele levar, sabe o quê? Dolly. Sério, não tem lá na cidade, mas por conta da TV, né, o Dolinho ali e tal. Aí o pessoal fala, seu Nelson, traz Dolly pra gente. Cara, aquele o personagem Dolinho, cara. Eu sou fã. O Dolinho, o brasilino. Tá tudo ali na mesma categoria. Mas houve uma época onde essas opções elas eram bem reduzidas, né? Um número que dava pra se contabilizar ali nos dedos das mãos. Afinal, o que a gente tinha? O Guaraná Taí, tínhamos ali o limão Brahma e o Guaraná Brahma, né? A garrafa da Brahma parecia o boneco do Michelin, né? Acho que era inspirado, inclusive. É, tinha umas barriguinhas assim, exato, né? Parece uma tia gorda de biquíni. Outro clássico era o Gini, o tão hypado Crush, 7-Up, Pop Laranja, Soda Limonada Antártica, Mirinda, Baré Cola. Tinha Baré Cola e tinha também a... Né? Tutti Frutti. É isso. Tubaína também. Tubaína tinham várias marcas de Tubaína, né? Exato. A mais famosa é da Skin Cariol, que é aquele molequinho no pote uma jangada, feito de frutas. Uma jangada de frutas. Frutas. Não era bacana? Era bacana essa. Esse era do bacana, não era da Skin, cara? Não. O garotinho na jangada de frutas era bacana. Veja você. E outras poucas, né? Eram as opções de refrigerante aí na época. Mas existe uma marca que ainda hoje ela é líder do mercado, mas naquele tempo existia uma magia muito grande ali. E o ato de comprar e beber esse refrigerante, estamos falando da Coca-Cola, ele era muito mais empolgante do que é hoje. Então, neste episódio do Agente 86, nós vamos falar do refrigerante que mais fez espuma, literalmente ali, né? Em todos os tempos. Vamos falar de Coca-Cola. O ritual que você falou que envolvia o ato de se beber uma coca começava ali na hora de comprar, começando pela quantidade. Não importava se a sua família tivesse 2 ou 8 componentes. Geralmente o filho mais novo, que era o pau mandado da família, né? Pegava um casco de 1 litro. 1 litro de Coca-Cola. Hoje em dia você tem Coca-Cola de 5 litros. Tem o litraço de 4. Tem o litraço de 4 também. Mas não, naquela época... Eram duas opções, né, Walter? Na verdade, três. Ou era a lata mesmo, né? Lata de aço. Ou era a famosa garrafinha ali, né? De 300ml, né? O que existe até hoje. Ou o litraço, ou litrão de um litro. Exatamente. Aí você pegava a garrafa vazia, botava dentro de uma sacolinha e ia até a mercearia. Até a venda. Até a venda. Aí você... Seu Alberto, me dá 1 litro de coca com gelo. É engraçado, ao invés de eu falar gelado, eu falava com gelo. Não fazia sentido porque, nenhum. Porque o oposto era sem gelo, você não falava desgelado. Desgelar, né? É verdade. Você falava sem gelo. É sem gelo e com gelo. Com gelo, né? É verdade. Então aí você entregava a garrafa vazia, o dono da chimboca te devolvia uma cheia, você dava ali alguns dinheiros pra ele, ia até a sua casa, né? Aí a família ali já tava toda macarrão pronto. Unido, macarrão pronto, frango. Tinha um macarrão que eu detestava, era um que era tão grosso que tinha um furinho no meio, um espaguete. Esse era o diabo também. Número 10, sei lá. Que era, os espaguetes eram qualificados por números, que era a bitola espessura. Eu odiava o parafuso. Sério, eu gosto do parafuso. Eu gosto porque ele retém o molho ali nas voltas dele. Mas enfim, aí sentava todo mundo e comia o almoço. Walter, a tampinha, a tampinha geralmente estava enferrujada, cara. Acontecia muito isso, ninguém tava nem aí. Verdade, é. Né? Cagava-se containers com uma tampa enferrujada. É. Hoje em dia não, né? É, ao invés de você tomar um copo, como era no passado, cada habitante da casa toma meio litro ou mais. E a Coca teve que criar várias variações aí, né? Tipo light, zero. Não tem aqui no Brasil, mas tem uma chamada verde. Que já não é tão legal você tomar Coca, né? Porque num mundo de corpos perfeitos, nunca foi, né? Verdade. Mas agora, no mundo de saúde aí, é saudavelmente correto. Não se toma muita Coca-Cola, mas enfim. Você lembra que tinha Cherry Coke no passado? Cherry Coke, foi uma versão aí que a Coca criou naquela época. Mas e o maluco também se usava Coca-Cola para outros fins, né? Tipo, desentupir pia, né? E o pior é que desentupia mesmo, cara. Se aquilo desentupia uma pia, imagina o que faria com os nossos corpinhos, né? Não rolava passar no corpo também? Para bronzear, exatamente. As pessoas usavam Coca-Cola como bronzeador. Imagina as abelhas, que não acontecia quando sentia que seu corpo estava besuntado de açúcar. Amaciava-se carne com Coca-Cola, né? Comia um churrasco lá, um colchão duro. Você comprava um quilo de músculo, jogava uma latinha de Coca-Cola já sem gás dentro para amaciar. Também se limpava muita panela, cara. Tirar ferrugem, você tirava... Tirei muita ferrugem daquele pássaro na frente do Fordão do meu pai lá. Com Coca-Cola? Com Coca-Cola. Não rolava um negócio tipo... Juntava mosca que são cacete depois de cima. Não rolava um negócio que se o parafuso estivesse emperrado ali... E podia jogar cola. Eu jogava Coca-Cola pra você soltar. Né? Graxa da roupa, eu me lembro que a minha mãe tirava com Coca-Cola também, cara. No carrinho de rolimã, quando se tinha oportunidade, não se jogava Coca-Cola pra dar uma desengripada na rolimã já carcomida exatamente, pela ferrugem? Tira chiclete do cabelo também. E você acha que essa desgraça era só aqui no Brasil? Em outros lugares aí onde, por exemplo, se neva muito, se tirava neve do para-brisa com Coca-Cola. Oh, que maravilha. É bom saber que os dinamarqueses são idiotas também, né? Fantástico. Alexandre, você acha... que é mito ou verdade a história que existe cocaína na composição da Coca-Cola? Ah, eu tenho certeza, absoluta. Eu já pesquisei muito a respeito disso aí. Então você está completamente certo, porque apesar da Coca-Cola Company negar há muito tempo, né, que tem essa folha, né, na composição, a agência antidrogas peruana, a Devida, disse que a companhia compra 115 toneladas de folhas de coca do Peru e 105 toneladas lá da Bolívia, isso por ano, olha só. Tá no Wikipedia essa informação. Inclusive, eu já tenho outras fontes, Walter. Pra você ter uma ideia, a cor vermelha e branca da Coca-Cola é devido às cores da bandeira do Peru. Não é do Papai Noel. Não. É bandeira. O Papai Noel veio criado depois, mas é por conta do seu principal fornecedor ali da matéria-prima. Veja você, cara. Mas hoje a Coca não usa mais a folha de coca. A Coca não usa folha de coca. Ela vai na biqueira. Mas aqueles tubos. Tubinho, parece tampa de caneta. É verdade. Então, a Coca não usa... Coca vida louca. A Coca usa a folha de coca só pra manter a mística ali da parada e tal. E um certo gostinho que vai dar uma certa viciada nas pessoas. Mas não que seja o componente mais importante do produto. Poderia tirar tranquilamente, mas eucalipto. É só pra manter a produção. E, inclusive, existe a fórmula completa da Coca já na net aí. Pra aquele papo do que era um segredo, que estava num... Mas acho que não dá pra manter segredo um negócio que é distribuído num volume tão grande. E tem a forma... Não, mas eles falam que não, que ainda é... Não, pode fazer a Coca na sua casa. Não dá. Vai no Google e... E a folha de Coca? Não. Eu vou buscar onde? Isso é mais fácil, eu acho, dos componentes. O único problema é que se a Coca... descobrir, ela arranca suas calças, né, cara? De processo, aí você... O único problema então, é esse. Então o entrave é legal, segundo você. É apenas legal. A ouvinte Clara Mirandi de Faro, que é... Olha lá só de onde é, lá de Portugal. Ela disse que a bebida só foi entrar oficialmente no país em 1974. Antes disso, ela era proibida pelo regime do Salazar. Caralho, 74 tá aí do lado. Eles não bebiam coca naquela disso, época. Cara. Já a ouvinte Fátima Silva, que é de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, ela disse que colecionava caixinhas de coca e, como todas as crianças, bebia o líquido. É verdade. Todo mundo bebeu aquele líquido, né? E depois, depois repunha com baré-cola. E a Coca foi campeã mundial em muitos brindes, né? Pra verdade, sempre. Ludibriar, principalmente as crianças, né? A gente vivia correndo atrás dos caminhões. Inclusive, acho que muita criança morreu atropelada se jogando na frente de um. Pra poder trocar as tampinhas, adicionando um pouco de dinheiro também pra ter ioiôs. Ioiô, aquela coleção Turma da Mônica Coca-Cola, né? O que era? Eram 5 revistas ali com os personagens do Maurício de Souza. Isso acho que é de 1990 e poucos e tal. E tinha também os abridores de garrafa, né? Em formato ali de garrafa de Coca. Aquilo, eu achava que vendia em loja de R$1,99 aquilo. Aquilo se trocava por tampinhas também. E hoje, absurdamente, a Coca é uma marca de roupas, inclusive, né? Existe mesmo, tênis, cara. Roupas, calças. O que eles deveriam pagar pra você usar fazendo publicidade pra eles? E não, as pessoas estão comprando roupas da Coca-Cola. Né, cara? Não teve uma bola de futebol também? Bola de futebol da Coca. Foi na Copa de 98, eu acho. Isso, exatamente. Tinha também, sei lá, aqueles mini cracks, né? Também eram da Coca, mini, né? Mini crack não era aquele que tinha um botão na cabeça que você apertava e dava chute ou não? Eu não sei se isso também era da Coca, mas o mini crack eram os jogadores ali. Os bubble heads, isso, assim. Exatamente, com cabeção gigante ali só. Porque eu lembro de uns jogadores que tinham um botão na cabeça, se você apertava e o pé chutava. Era da Coca, isso? Não sei, na minha cabeça era possível, Coca-Cola. É possível, cara. É possível. Tinha também aquela garrafa prateada, né, bonitona e tal, que era um outro souvenir aí, bacana. O Alexandre, o ouvinte Eduardo Nunes nos contou que na época das latas de aço, todo mundo achava que os americanos eram super-heróis, pois nos filmes eles amassavam as latas, que na época já era de alumínio, amassava com a mão e ficava todo mundo ali naquele frenesi. A gente aqui no Brasil não sabia que existia uma lata de alumínio. Né, a gente não sabia de nada, como éramos imbecis. É. E as latas de aço, assim como aconteciam com as tampinhas, ou em alguns lugares se chamam chapinha, elas também tinham lance de dar uma enferrujada ali, né? A parte de abrir de uma lata de aço era um problema. Era. Porque sempre quebrava isso, aquele anelzinho. Aquele clipe, aquele anel lá, e ficava uma merda. Daí você tinha que bater com uma marreta. Exatamente, depois você tinha que ficar batendo ali pra abrir. Às vezes ela vinha amassada também, amassava na logística. Aí o que acontecia? A parte interna perdia a proteção contra o óxido. Isso. E enferrujava pro lado de dentro. O que era excelente, né? Se você bebesse, era capaz de nascer um rabo em você. Devido à contaminação. A ouvinte Tiziane Farias disse que era fascinada por uma lata que dançava, mas sua mãe nunca deu uma. É verdade, tinha uma latinha que tinha óculos, headphones. Eu tive uma dessa, meu pai trouxe do Paraguai, mas não da Coca-Cola, da Budweiser. É mesmo? E ficava dançando. Ela disse que certo dia, entrei na Dux Papelaria, falada por vocês, olha só. E ela roubou uma dessas latas. Olha o Zé Luiz se fudendo de novo. Essa papelaria Dux, meu amigo. Olha. Não fechou por acaso. Olha, porque todo mundo roubava essa papelaria. Olha só, a gangue de ouvintes do Agente 86. Então, o ouvinte Romualdo Dantas, olha só, ele me pergunta, olha só que maluco isso. Ele perguntou se o meu pai, que era caminhoneiro, não tomava Coca com café pra não dormir no volante. Pois o pai dele tomava rebite, igual. Já com certeza apareceu muitas vezes no Fantástico aquela voz distorcida. Eu tomo rebite. Eu tomo rebite sim, porque eu tenho que dirigir 80 horas, pego prostitutas na beira da estrada. Coca-Cola é com café para estudantes. Os estudantes, né, tomam muito Coca-Cola com café. O Alexandre, o ouvinte Brito Sampaio, fala que pulava o muro dos fundos do supermercado Mini Box. Lembra desse supermercado, lembro, Alexandre? Lembro. Lembra que ele fechava pro almoço? É, verdade. A rede inteira fechava na hora do almoço, que é a hora que as pessoas estão saindo dos seus trabalhos. Dispostas pra comprar, né? Dispostas pra comprar. E ele entrava nos fundos do Mini Box para roubar as caixas de madeira que transportavam as garrafas de Coca, e ele usava a madeira para fazer carrinho de rolimã. Ele conta, Alexandre, que certa vez foi pego e o gerente tomou as vezes de educador do pai dele e espancou o nosso ouvinte com a própria caixa. Sabe que essas caixas da Coca-Cola de madeira hoje são hypadíssimas na net aí, para decoradores principalmente, custa uma fortuna. Eu, cara, tenho certeza. É. Nos anos 80, se você entrasse no supermercado e fosse pego roubando uma barra de soufflé, Parecia que tinha uma convenção que dava plenos poderes pros funcionários do supermercado pegar a criança, levar pros fundos da loja e arriar o pau. Arriar o pau, macetar os dedos. Isso acontecia muito, bater com um martelo nos dedos dos moleques. Você já roubou alguma coisa do supermercado? Não, né? Nunca, cara. Nunca. Deixa eu ver seus dedos. A ouvinte Tatiana Dias nos contou também, Alexandre, que existia um sorvete que a Coca-Cola, ela não se lembra do nome, você lembra? Vaca Preta, né? Vaca Preta era uma bosta. Era. Porque vinha aquele sorvete fantástico, maravilhoso. Até um amigo meu tava comentando esses dias que uma vez ele foi almoçar com a família, aí ele viu lá, sorvete, Vaca Preta, ah, eu quero desse. Aí chegou aquele sorvete fantástico, com caldo de chocolate, bolas de todos os sabores, aí o cara começa a despejar uma Coca-Cola no sorvete. Não! Né? É um sorvete desse jeito, garoto. Tinha também um chiclete de Coca-Cola, né? Era tipo um ping-pong de Coca-Cola, não era? Era um ping-pong de Coca-Cola, exatamente. Verdade. O vídeo do Agente 86, vai lá no Facebook, dê um curtir na nossa fanpage. Lá é postado os assuntos que vão rolar aqui no nosso podcast. Aí você fica sabendo, dá pra mandar histórias para o falecom@agenteem86.com.br. Neste mesmo e-mail dá pra mandar sugestões de próximos episódios. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica deste foi o Eduardo Nunes, lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O Walter, a ouvinte que não quis dizer o nome, mas a assinatura dela entrega que ela se chama Lígia Medeiros. Ela nos falou sobre a bebida supostamente caribenha ali, feita com coca, né? E vodka, né? Rum, exatamente. Cuba Libre. E mas ela era disse, uma merda, acho que ia limão também. Eu acho que tinha alguma coisa assim. É bebida de adolescente fudido que não tem dinheiro pra tomar uma cerveja belga. Ou que já tinha subido um nível acima da pinga com groselha. Então, ela disse que esse drink foi o debut dela no álcool. E deu o que falar, pois depois de ficar completamente bêbada em uma festa na matinê da Broadway. Broadway era uma casa aqui em São Paulo, né? Era na zona oeste ou norte. Na Marquês São Vicente. Exatamente. Zona oeste. Eu cheguei lá. Eu também fui. Porque lá tinha o mito que tinha muita mulher e pouco homem. E sabia que era verdade? Ah, era. Me dei bem. Olha só. Vai que era impossível. O cara mais feio do mundo conseguia sair de lá beijado. Vai que Deus pega na Lígia aqui. Mas enfim, e ela disse que ela entrou no ônibus, passou mal, tentou vomitar dentro da bolsa, mas os jogos caíram um pouco dentro e muito fora. E o pior, ela cagou nas calças quando achou que ia soltar um peito.